Hoje é um dia muito especial, reservado para você, pessoa especial e cheia de qualidades. Todos precisam conhecer pessoas assim, pois o mundo necessita conhecer coisas boas. E você representa todas as coisas que são boas neste mundo. Por ser esta pessoa tão cheia de grandes qualidades, é que venho lhe parabenizar por este dia que tem a sua cara. Você é importante para mim. E eu quero lhe desejar o melhor que você possa conseguir. E as minhas boas vibrações estão sendo levadas à sua pessoa a partir desse momento. Parabéns por este dia, ele é seu todinho. Todinho pertencente a você. Agradeço a Deus pela sua existência aqui, pelo seu dia. Parabéns, você é uma pessoa muito importante.